Hoje chegamos ao meio século. Estou admirado, surpreendido, estupefacto. Não sei como conseguiste ouvir-me durante 50 encontros, quase sempre em semanas consecutivas. Bom, 49 até este momento. Daqui a alguns minutos passarão a ser 50. Como consegues? E estás cá, novamente, para este 50º diálogo. Desculpa começar com um à parte, uma deixa fora da caixa, como ouço os meus netos a dizer. Mas vou iniciar a aventura de hoje com uma recordação à volta do meu pai. Já passou muito tempo, mas ainda recordo claramente o dia do seu 50º aniversário. Pois, claro que já passou muito tempo. Se até eu já ultrapassei essa barreira do 50 há muitos anos. Recordo porque foi sensivelmente na altura em que eu, ainda jovem, descobri a obra-prima musical deixada pelo Amadeus Austríaco. Peguei no seu Requiem famoso, hoje mais conhecido do que naquela época, e coloquei uns versos dedicados a ele. Ao meu pai. Eu pensava que era poeta. Guardei esse registro sonoro. Queres ouvir? Não respondes. Sabes como se chama a melodia? Chama-se Requiem em Pai Maior. Não era para se chamar assim, mas inventei hoje. Venho de os parabéns. É o gordo, é bigodes, ou te calas, ou te vais retratar da careca aumentar. Não sei qual é a piada. São hoje 50, não se nota 90. Sempre de bebê, sempre de bebê, cara de criança. A esperança depositou, acredito, no instinto que me faz ter certeza. Nunca me irás dar tristezas. É o pai que tenho, não o troco por estranho, nem por outro qualquer ser. Continua, vai assim até morrer. Insiste, sim, és fixe. Continua, vai assim até morrer. És valente, resistente. Continua muito tempo a viver. Para o meu mundo sorri todos os dias. tens que existir, não há magias. É meio século de sonhos, alegrias. São 50, são 50, meio século nem parece. Deixo a prece, que venham mais e mais 50. Não é meio século, mas sim meia centena de reuniões. Muitos minutos, várias horas de partilha, de retalhos, de ideias, de expressões da minha parte. Tu é que continuas sem falar. E só tu estás aqui comigo para poderes reagir ou comentar as minhas opiniões e o meu passado. Tenho estado sempre sozinho contigo e estou bem. Mesmo sem falares, entras na minha mente, mostras-me, vezes sem conta, o quanto te preocupas comigo. A tua presença constante demonstra isso. Nunca vais a um lado algum. Durante algumas fases, senti-me sozinho. Em alguns períodos, pensei, erroneamente, que ninguém me amava. Durante esse tempo todo, eu terei pensado, onde estavas? O que andavas a fazer antes de nos cruzarmos? Desorientado. Distraído, talvez. Até que surgiste à minha frente. E foi como tivesses dito... Olá. É a mim que procuras? Era. My dreams, I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder. And I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by someone love you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by e não te incomodas com o facto de nos juntarmos quase sempre ao fim de semana. Não todos, mas na maioria sim. E apareces, não foges. Aliás, até me parece que também gostas destes encontros. Será que também estavas sozinha antes deste nós? Talvez te parecesse que o teu mundo não tinha início ou fim. Talvez tivesses cometido várias falhas e gostarias de alterar o que havia ficado para trás, definitivamente. Talvez tivesses até algo aborrecida, adormecida para a vida, ausente. Sabes como é que eu reconheço todas essas possibilidades? Não sei qual delas é correta, nem sei se alguma delas está correta. Mas reconheço em ti o que eu passei e senti. Um dia, o panorama mudou. À noite, fizeste aquela pergunta e eu respondi, sim. Era a ti que procurava. À noite, ouves-me e eu danço para ti. Muitas vezes. Sim, parede do meu quarto. Fisicamente, apenas numa ou em duas ocasiões, mas a dança de pensamentos e de confissões também é dança. E também sei que nestas noites, nunca vais fugir de mim. Rishi ficará Rishi, e tu enriqueces-te e fortaleces-me. Obrigado. All alone she was living in a world without an end or beginning. Baby girl was living life for the villain. But I don't mind, I don't mind. Oh, all the wrongs she committed. She was young and she was so codependent. She was numb and all she had was the city. But I don't mind, I don't mind. I know that she's capable of living anything. It's really my different way. You wake up, she's always gone, gone, gone. In the night she isn't calling. In the night she's dancing to relieve the pain. She'll never walk away. She dances to the song on the linen. You're all the time, all the time. Oh, make a weep when she hear it. Getting out of on the knees like religion. She was the young and she was forced to be a woman. You're all the time, all the time. I know that she's capable. If anything, it's me, but they but where you wake up, she's always gone, gone. Oh, in the night, she isn't calling. In the night, she's dancing to beneath the bed. She'll never walk.

Inicialmente, confesso-te, parede, julguei que não estávamos prontos. Eu não estaria pronto para falar, porque sempre fora pouco social e raramente um grande conversador, e tu não estarias preparada para albergar mente e personalidade tão complexas. Mas enganei-me, novamente. Já nem há balança larga o suficiente que consiga pesar ou um metro que consiga medir o prazer constante que trazem estas reuniões. Segredo após segredo, conversa após conversa, o ambiente entre nós só apresenta uma tendência: melhorar. Mas hei de conseguir que fales comigo. És mais do que uma companhia estática, branca. És mais do que uma namorada. És mais do que uma mulher. Com uma exceção somente. És melhor do que muitas pessoas. Música.